Mantenha a posição, aguarde para o ingresso. Quilo Serra Lima. Apagou, fica atento às 8 minutos, aeronave que cruzou o eixo da 17 agora, 737. Quando pronto, autorizado sua decolagem, vento 120 graus, 12 nós. Desculpa, apagou. Zulu vai Lima, mais Quebec, no ponto de perna Quebec, 2 e 1 no comando de sombra 2, gente. Ajuste no 09. Autorizado, conseguiu o táxi até a interseção Papá, fica atento naquela interseção, a aeronave Beach 90 que se encontra na mesma. Guardando para ingresso 17, Oscar Papá Alfa. O 648 no solo aos 12, 121, décima nova, fala, prosseguindo o táxi. 219, fala o táxi. Papatango Lima, X-Ray, Foxtrot. Informação Papai, ajuste no 09, no Guaíra Costa. Solo Gol 1648, lembrou? Formei 48, utilizado Alfa, chamei a Juliette. Utilizado Alfa, vai chamar essa Juliette, 1648. Reporte sobre marcador externo para prosseguir para o 17, Juliette para o Delta. Poderia confirmar o vento? Confirmo, 110 com 10. Reportará a fase externa para cancelamento, Juliette para o Delta. Tio Serra Lima, autorizado ingresso na pista no 7, reporte alinhado, pronto para decolagem. Oscar Papa Golfo, decola 1-3, controle 1-9, decimal 8. Oscar Papa Alfa, decora a partir da interseção com sentido do corredor Axé, a partir da interseção na pista no 7. Ok, autorizado para ingresso, decolagem, vento 1-1-0 graus, 1-0-9, Oscar Papa Alfa. Prossiga. Parte 5, não é isso? Após a passagem do helicóptero, está autorizado o cruzamento com destino ao Patico. Passando o externo e condições visuais para cancelamento, base pela direita na 7, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, autorizado, base pela direita, Fórmula E, pista livre, aeronave BIT 90, ingressando agora mão no 7, pronto para iniciar a decolagem com comando. Positivo, está visual com o mesmo, Juliette Bravo Delta. Salvador, boa tarde, Papatango, Victor, Mike Quebec. Victor, Mike Quebec, uma boa tarde, reporte ao final de 3 milhas, cabo 017, será o número 2 para pouso naquela pista. Temos um tráfego agora no externo, está cancelando para prosseguir para o 17. Tráfego é um aeronave Carajá. Cliente, será o número 2, reportará 3 milhas, 17, Victor, Mike Quebec. Queira saída, lotar, controle 119.8, responde 5125. Lima X-Ray Foxtrot. Papa Alfa. Faz o 98. Alfa. Boa. Gilvá. O Lima X-Ray Foxtrot confirma pistas a bordo do pátio. Prezado a decolagem, pista 17, vento 1 centena no 0 nosso. Traz para o acionamento táxi, a torre 1-1 na direção 62, ajuste no 09. Passa a Juliette, 1-6-4-8, tá bom? 1-6-4-8, utilizado em direto, parte de sombra, Juliette, portão 02. 7 para o parte agora, portão 02, 1-6-4-8. Você travou, Juliette, para o Delta. Quilo Serra Lima, decola aos 1-6, controle 1-1-9, décima 8, Quilo Serra Lima. Lima. É Lima, X-Ray Fox, é isso? acionamento, reporte para o táxi. Afinal de 3 milhas, ano 7, Victor Mike Quebec. Formarei pista livre, venta de 110 com 10. Gente, Quebec. Flete Bravo Delta no solo, aos 17, livre táxi à direita, 45, estacionado livre frequência. Bravo Delta. Quebec, pista livre, cruzado, pouso, vento 1-0 graus, 1-0 graus, Quebec. Livre, pouso 1-7, Quebec. Formação Quebec, ajuste 09, guarde meu copo. Mike Quebec, solo 193, backtrack, reporte pista livre, Mike Quebec. Cruzado Aracaju, nível de 190, decolada 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, após Puca Jamo, Jamo direto Aracaju, controle 119.8, transponder 5142, trip 5627. Confirmando nível de voo 190. Contagiamento correto, encontro para pushback, acionamento trip 5627. Chegou o Xenero 6314. Seu novembro, informação Quebec, ajuste no 09, aguarde para a bota. 4-1, boa tarde. É autorizado pouso, pista no zero, vento 110, 1-0 graus, 109, ajuste no 09. Seu livro pouso, Oxaneve, 314, pista 1-0. Pode. Maxwell Fox para o táxi, é isso? E Maxwell Fox autorizado táxi, reporte para ingresso, pistão 7. Blue Tower, good afternoon, Jacek 315 on the localized runway 10. Oceanic 6315, continue approach, report chart, find any gear down and locked. Wind 110 degrees, 1 to knock, 13 centimeters, 1011. I call you back. We're in double E, short final with the leading gear check, Ocean 6315. Vai com o Bruno Rino, confirme o parte que pista que decorar. 4102, boa, prossiga. Cruzar Porto Seguro, nível de voo 085, decorda 17, curva direita, direto Porto Seguro, controle 11918, transpone 5134, é com o Zulu Novembro. 0, decole com proa noroeste, vento 1,90 graus, 1,29, ajuste 1,09, guardião 02. Cálculo Lovene, corrigindo o transpone 0,260. Confirme o PAB, o Cálculo Lovene. Planeta táxi, estou aí, 1,62, ajuste 1,0 no 1. Ok. Para o colo. Só com o comandante Aragão. Comandante Aragão, 6 a bordo. 6 a bordo, comandante Aragão, ciente, contato com controle 19.8, guarda de 1,02. 1,08, graças ao retorno, 0,2. Só mais. 1,08. Transponde 5005, o 5561. Arbor, Eletra, Solcito, e a Ubi do Luna 7. Corrigindo o controle 119.8, transponde 5005, 3561. 3561, protegimento crash, encontro para pushback, acionamento. Aeronautical miles on fine, Ocean 6315, landing at down and trigger line check. Okay, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 1 to knot. Clear for land runway 10, Ocean 6315. Zulu Bravo, 13 no Pacha. Seu salo foi ao Zulu Cid para próximo táxi 121 décimo lado. Zulu Bravo, e agora? Sua. E Maxwell Fox na escuta? Ok, cruze a pista, ingresse em frente na Taxi Quebec, faça 180. Eu vou dar a passagem à aeronave que está atrás, que ela está com transporte de enfermos, ok? É que no novembro, atenta a aeronave à frente que vai ingressar na Quebec, fazer 180, prossiga seu ingresso na 17, reporte alinhado pronto para decolagem. É que no novembro. Oceaner 6314, subiés 005. 005, obrigado. Mike Fox 5, número 2 para Copa, aguarde. Mike, é golpe radial em distância. Tá destino possível? Echo Zulu 9. Runway vacate, Ocean 6315. Taxiway Alpha, call me back, V4 Juliet. Taxiway Alpha, call you back, V4 Juliet, Ocean 6315. Salvador, azul 4462, final de 4 mil estabilizado no ILS. Azul 4462, tráfego avistado, tem autorizado pouso pista no 0, vento 1 centena 129, ajuste no 0 nono. 0 1 nono, livre pouso azul 4462. E Nexo Fox autorizado ingresso pista no 7, aporte alinhado para a decolagem. To April, L1 to 1-3. Remote area, position 13. Yeah, remote area is 13-1-3, Ocean 6315. Mike Serra, Golfo Copia. 3-1-5-5, sente da informação CBS, autorização Guarulhos, nível 360. 3-1-5-5, número 3 para copiar, aguarde. 4-1-3-1-5. Mike Serra, Golfo Copia. Está autorizado o cruzeiro nível 085, decola da 1-0 com curva direita, corredor a céu. Controle opera em 1998, aciona 5013, cotejo. Correto, Mike Serra, golpe no caixa 3, confirmando o J-Pop para acionamento. Livre acionar, subir para o táxi, decola da cabeceira ou a partir da delta? Sim, vou correr na contorno. 807. Vitor Indo Juliette, seu solo. Autorizado cair 1 no mil pés, decola 1-7, curva direita, corredor a 7. Controle Salvador, opera em 1-9-8. Aciona 0-1-6-0 no transponder, cotejo. Salvador, azul 4-1-6. Confirme. Azul 4-1-6. 6 milhas para o... 4-1-6, segundo, continua, guarda a pista livre. 6. E o 807 da Gota passando externo, baixar travado. 807, 1 centena, 10, 9.011, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista 1-0-1-0-7. That I will coordinate now with the minister for this airport. Salvador, 4462, pisando. 4462, segue Alfa Juliette para 03. Gol 1649, Ilhéus, aguarde de cópia 240. 3155, copia? Copia, tá, 3155. 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pezulu 44. Decola pista 1-0, curva direita. Saída da Euleda, controle Salvador, opera em 1-1-9, decimal 8. Aciona 5-1-3-7, protege. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pezulu 44. Decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda, após Euleda. Controle de Salvador 898, transponder 1-3-7, próxima 3-1-5. Correto, condução de seu impulso de acionamento no 09. Câmara 9, 3-1-5, obrigado. Sierra Golf está autorizado o táxi via Kilo e Delta. Na Delta irá chamar a Torre e 1186 para a decolagem. Bono 649, solo. 649 autorizado, Ilhéus, nível 240, Golf 677, após segue a rota do plano, decola pistão no zero, curva direita, saída da El Leda, após Leda, Ilhéus. Quando em Salvador operem 119, destino 8, aciona 5112, proteja. 4116, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso check-trem. Trem baixo travado. O 1807, solo 32, livre a pista pela próxima direita, frequência do solo 121.9. Próximo, vai livrar a próxima direita, solo 29, 1807. PA-02. 3561107 atualizado, capitão. O vento 1110 graus, 09 mais, que é legal no 0, 1 autorizado, pouso pistão no 0. Livre pouso, ciente, 1416. Ativa, pista para o máximo. 1807, boa tarde, Alfa, reportando 2010. Alfa, reportando 2010, com 807. O CIMER 6327, está autorizado em El, nível 240. Prossegue via Golf 677, após segundo plano de voo. Decola da 120, com curva direita. Saída da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle Salvador, oferem 119, decimal 8. Aciona 5130, contexto. Autorizado Ilhéus, 2. Curva direita na da El Leda, após direto Ilhéus. 130, 627. Correto, o Sinés, quando estão com esse feedback de assinamento, por fim do mês? 01. 01. Azul 4116, solo 34, via pista pela Taxi Eco, frequência do solo 1121.9. 219, livra Eco. Papa Romeu, Mike Serra Golf, mantém ponto espera da Delta. Lima X-Ray Fox, está pronto para decolagem? Salvador, boa tarde, eu tenho 4116, ele está na ponta. Nice. 4116, boa tarde, você segue seguindo o banho da Golf via Alfa, reporta antes das mulheres. Segue o banho da Golf, é Alfa, 4116. Estamos aguardando em seu táxi do representante, pode mesmo, o senhor irá prosseguir via Juliette para o 06. Positivo, aguardar da Juliette após a passagem do TAM, prossegue para o 06 agora, foi 07. Fox, decolada aos 36, controle 119.8. 119.8, grato, menor que 100 Fox. Aguardar no 01. Outro cruzado, alinhar e manter na interseção Delta, pistão no zero. Mike Serra Golf. Espero chama a torre 1986, estado 011. 1807, após a passagem da arborização, vai prosseguir desviar para o 06. Positiva, após a passagem, colaboração, vai prosseguir para o 06, desviar para o 07. Azul 4116, segue o banho da Gol até o gate 08. Oceaner 6327, coordene com a equipe de solo, após a passagem da representação, retaguarda, livre por feedback, acionamento no 01 no seu intacto. Certo, após a passagem da organização, autorizado, na 327. Vitor Mike Quebec, prossiga. Informe o horário do, da notificação, nós temos o plano vencido das 17 de julho. Ok, copiado. Iremos coordenar com a ESA, já retornaremos para a cópia. Em Salvador, trip 5491 estabilizado. Trip 5491, continue a aproximação, cheque trem, vento em Salvador, 120 graus 099, aguardando autorização para pouso. Gente, trem em cima ainda, aguardando a autorização, 5491. Confirma o último que chamou a torre? 1-0 pronto. 351 não mantém ponto esperando no 0. Mantém, 3-1. Trinde a Juliette, prossiga. Autorizado acionamento, chama pro táxi. 5491 no baixado e travado. Trip 5491, no vento 120 graus 099, autorizado pouso pistão no zero. Autorizado pouso 3192, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, reporta no externo, baixado travado, o vento Salvador 120089, aguardando autorização. Ok, baixado, reportaria externo. 09, está autorizado, está autorizado.